André Cedrinho, o Mural de Língua Coada. Jogar a explosão novinha. O som do momento. Esse é o novo hit pra tocar no paredão. Esse é o novo hit pra tocar no paredão. A novinha se prepara pra jogar o rabetão. A novinha se prepara, vai novinha, vai. É rabetão no chão, ela bate a puta no paredão. Ai, é rabetão no chão, é rabetão no chão, é rabetão no chão, ela bate, bate, bate, bate. É rabetão no chão, é rabetão no chão, é rabetão no chão, bate novinha, bate novinha. É rabetão no chão, é rabetão no chão, é rabetão no chão, só a Big Mac gostando. Pra tocar no paredão. Esse é o novo hit pra tocar no paredão. A novinha se prepara pra jogar o rabetão. A novinha se prepara, vai delícia, vai que vai, vai. É rabetão no chão, é rabetão no chão, é rabetão no chão, ela bate a bunda no paredão. É rabetão no chão, é rabetão no chão, é rabetão no chão, bate, bate, bate, bate. Rabetão no chão, é rabetão no chão, que é isso, hein? É rabetão no chão, é rabetão no chão, é rabetão no chão, joga pra cima, Big Mac. Vem com grave, vem comigo, chegou o fenômeno dos paredões, grave explosão, o velho.